Mãe, tento dizer todos os dias o significado que você tem na minha vida. Não sei se consigo, pois a cumplicidade do relacionamento entre mãe e filha se percebe no olhar, no tom da voz, nos gestos simples e nas conversas do dia a dia. Sua importância na minha vida é sem igual, pois além de mãe, você é amiga, companheira e confidente. Não poderia ser diferente. Se assim não fosse, não seria minha mãe. O que mais impressiona em você é justamente isto. Consegue cativar a todos. Dou o melhor de si em cada gesto e em cada palavra. Sua atitude é sempre generosa. Buscar algo que se compare a você seria o mesmo que buscar algo que se compare ao céu. Seu amor seria como o céu em dia ensolarado a brilhar sobre a humanidade inteira, que olhando para ele, eleva o pensamento a Deus para agradecê-lo pela grandiosidade de sua luz. O seu carinho seria como o céu estrelado, com a lua representando o seu olhar a espiar o motivo de tanta carência de amor que um filho busca sempre em seu colo. Para mim, particularmente, você é a soma dos dois. Seja dia ou seja noite, preciso sempre de você ao meu lado. Sua figura, seu rosto, seu amor é tudo que tenho de mais importante na minha vida. Mãe, eu te amo tanto e posso tão pouco que me rendo e peço a Deus que lhe retribua por tudo. Muitas bênçãos, paz e saúde é o que desejo a você. Feliz Dia das Mães!